foi fulminante, balançou meu coração. Menina linda, tô ficando sem noção. Parei na tua, te quero toda pra mim. Não quero nem saber se tem neguinho já de olho em você. Se está fechada a porta do meu coração, faço de tudo, só tua imaginação. Pago pra ver e te entender. Quero você. Vai. E por você eu bebo mar de canudinho. Eu atravesso o Polo Norte de shortinho. Entro descalço no vulcão em erupção. Faço de tudo pra ganhar seu coração. Por você eu bebo mar de canudinho. Eu atravesso o Polo Norte de shortinho. Entro descalço no vulcão em erupção. Faço de tudo pra ganhar seu coração. Gabriel Atualizações, Negão da Mídia, Netinho Atualizações, Luizinho CDs, David CDs, Gé Atualizações, Risadinha CDs. Tem que respeitar os caras, velho. Bateu bem forte, foi fulminante, balançou meu coração. Menina linda, tô ficando sem noção. Parei na tua, te quero toda pra mim. Não quero nem saber se tem neguinho já de olho em você. Se está fechada a porta do meu coração, faço de tudo, solto a imaginação. Pago pra ver e te entender. Eu quero você. Quem sabe canta aí. E por você eu bebo mar de canudinho. Atravesso o Polo Norte de shortinho. Entro descalço no vulcão em erupção. Faço de tudo pra ganhar seu coração. Por você eu bebo mar de canudinho. Eu atravesso o Polo Norte de shortinho. Entro descalço no vulcão em erupção. Faço de tudo pra ganhar seu coração. Alô, Vitor Music, Fabrício CDs, Risadinha CDs, Léo CDs, meu parceiro Gabriel Atualizações, Mateu Atualizações, tamo junto!